A Sura de Abraão. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Este é um livro que fizemos descer para ti, Muhammad, a fim de fazer sair os homens das trevas para a luz, com a permissão de seu Senhor, para a senda do Todo-Poderoso, do Louvável. Allah, الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. De Allah, de quem é o que há nos céus e o que há na terra, e ai dos renegadores da fé por um veemente castigo. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Os que amam mais a vida terrena que a derradeira vida e afastam os homens do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso, esses estão em profundo descaminho. E não enviamos mensageiro algum, senão com a língua de seu povo, para que ele torne evidente para eles a mensagem. Então Alá descaminha a quem quer e guia a quem quer. E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e dissemos-lhe: faze sair teu povo das trevas para a luz e lembra-lhes os dias de Alá. Por certo, há nisso sinais para todo perseverante agradecido. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Lembra-lhes, Muhammad, de quando Moisés disse a seu povo: lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando vos salvou do povo de Faraó. Infligiam-vos o pior castigo e degolavam vossos filhos e deixaram vivas vossas mulheres. E nisso houve de vosso Senhor formidável prova. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. E de quando vosso Senhor noticiou: em verdade, se agradeceis, acrescentar-vos-ei minhas graças, mas em verdade, se estais ingratos, por certo, meu castigo será veemente. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Moisés disse: se renegais a fé, vós e todos os que estão na terra, por certo, Alá é bastante a si mesmo louvável. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Não vos chegou informe dos que foram antes de vós, do povo de Noé e de Ed e de Tamud, e dos que foram depois deles, os quais ninguém conhece senão Alá? Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Então levaram as mãos à boca e disseram: por certo renegamos aquilo com que sois enviados, e por certo estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que convocais. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Seus mensageiros disseram: há dúvida acerca de Alá, o Criador dos céus e da terra, que vos convoca para perdoar-vos parte dos delitos e para conceder-vos prazo até um termo designado? Eles disseram: vós não sois senão mortais como nós. Desejais afastar-nos do que nossos pais adoravam? Então, fazei-nos vir evidente comprovação. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Seus mensageiros disseram-lhes: certamente não somos senão mortais como vós, mas Alá faz-se a quem quer entre seus servos. E não é admissível que vos façamos chegar uma comprovação, senão com a permissão de Alá, e que os crentes então confiem em Alá. E por que razão nós não confiamos em Alá, enquanto com efeito Ele nos guiou a nossos caminhos? E em verdade, pacientaremos quanto ao que nos molestais, e que os confiantes então confiem em Alá. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. E os que renegaram a fé disseram a seus mensageiros: em verdade, far-vos-emos sair de nossa terra, ou regressareis à nossa crença. Então seu Senhor inspirou-lhes: certamente aniquilaremos os injustos. E far-vos-emos habitar a terra depois deles. Isso para quem teme minha preeminência e teme minha cominação. E eles suplicaram a vitória, e mal-aventurado foi todo tirano obstinado. Adiante dele estará a Jena, e ser-lhe-á dado de beber água putrefata. Que ele sorverá os goles e quase não conseguirá tragar, e a morte chegar-lhe-á de todos os lados, e ele não será morto, e adiante dele haverá duro castigo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. O exemplo das obras dos que renegam a seu Senhor é como cinza em que o vento sopra intensamente em dia tempestuoso. Não tirarão proveito algum do que lograram. Esse é o profundo descaminho. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid. Não viste que Alá criou os céus e a terra com a verdade? Se ele quisesse, far-vos-ia ir e faria vir novas criaturas. E isso não é penoso para Alá. E barazou lillah jami'an, faqala al-du'afá'u lilladhina istakbaru. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. E expor-se-ão todos a Alá. Então os fracos dirão aos que se ensoberbeceram: por certo, éramos vossos seguidores. Pois podeis valer-nos contra algo do castigo de Alá? Eles dirão: se Alá nos houvesse guiado, haver-vos-íamos guiado. É-nos igual que nos aflijamos ou pacientemos. Não há para nós fugida alguma. إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا وَمَا أَنْتُمْ أخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. E quando for encerrada a ordem, Satã dirá: por certo, Alá prometeu-vos a verdadeira promessa, e eu vos prometi, mas vos falhei. E eu não tinha poder algum sobre vós, senão que vos convoquei e me atendestes. Então não me censureis, e censurai-vos a vós mesmos. Não sou vosso salvador, nem vós sois meus salvadores. Por certo, renego que me houvesseis associado a Alá antes. Por certo, os injustos terão doloroso castigo. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. E far-se-á entrar os que creem e fazem as boas obras em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos com a permissão de seu Senhor. Neles, sua saudação será salam, paz. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Não viste como Alá propõe um exemplo? Uma palavra benigna é como uma árvore benigna cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ela concede seus frutos em cada tempo com a permissão de seu Senhor. E Alá propõe os exemplos para os homens a fim de meditarem. E o exemplo de uma palavra maligna é como uma árvore maligna que é desenraizada da superfície da terra. Ela não tem estabilidade. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Alá torna firmes os que creem com o firme dito na vida terrena e na derradeira vida. E Alá descaminha os injustos. E Alá faz o que quer. Alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Não viste os que trocaram a graça de Alá por ingratidão e fizeram seu povo habitar a morada da destruição? Jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Ajena, nela se queimarão. E que execrável lugar de permanência. Waja'alu lillahi andadan liyudhillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. E fazem para lá semelhantes para descaminhar os homens de seu caminho. Dize: gozai, por certo, vosso destino será o fogo. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Dize a meus servos que creem que cumpram a oração e despendam secreta ou manifestamente daquilo que lhes damos por sustento, antes que chegue um dia em que não haverá nem venda nem amizade. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Alá é quem criou os céus e a terra e faz descer do céu água, com que faz brotar dos frutos sustento para vós. E submeteu-vos o barco para correr no mar, por sua ordem, e submeteu-vos os rios. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. E submeteu-vos o sol e a lua, constantes em seu percurso, e submeteu-vos a noite e o dia. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. E concedeu-vos de tudo o que lhe pedistes, e se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, o ser humano é injusto, ingrato. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. E lembra-lhes de quando Abraão disse: Senhor meu, faze esta cidade lugar de segurança, e faze-me e a meus filhos evitar que adoremos os ídolos. Rabbi, innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'afani fa innaka ghafurur rahim. Senhor meu, por certo, eles descaminharam a muitos dos homens. Então, quem me segue, por certo, é dos meus. E quem me desobedece, por certo, tu és perdoador, misericordiador. Rabbana, inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimu s-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Senhor nosso, por certo eu fiz habitar parte de minha descendência em vales sem searas, junto de tua casa sagrada, Senhor nosso, para que eles cumpram a oração. Então faze que os corações de parte dos homens se precipitem a eles com fervor, e dá-lhes dos frutos por sustento, na esperança de serem agradecidos. Rabbana, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fi في الأرض ولا في السماء. Senhor nosso, por certo tu sabes o que escondemos e o que manifestamos, e nada se esconde de Alá na terra nem no céu. Alhamdulillahi alladhi wahabani 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u ad-du'a. Louvor a Alá, que me dadivou na velhice com Ismael e Isaque. Por certo, meu Senhor é o ouvidor da súplica. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Senhor meu, faze-me cumpridor da oração e também uma parte de minha descendência. Senhor nosso, e aceita minha súplica. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Senhor nosso, perdoa-me e a meus pais e aos crentes um dia quando advier a conta. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. E não suponhas, Muhammad, que Alá esteja desatento ao que os injustos fazem. Ele apenas lhes concede prazo até um dia em que as vistas se estarrecerão. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Correndo infrenes de olhos fitos à frente, levantando as cabeças, seus olhares não obedecerão à sua vontade, e seus corações estarão vazios. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. E admoesta os homens de que um dia o castigo lhes chegará. Então os que foram injustos dirão: Senhor nosso, concede-nos prazo até um termo próximo, nós atenderemos tua convocação e seguiremos os mensageiros. Dir-se-lhes-á: não jurastes antes que jamais deixaríeis a terra? وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. E habitastes as vivendas dos que foram injustos com si mesmos, e tornou-se evidente para vós, como fizemos com eles, e para vós propomos os exemplos. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. E com efeito, eles usam de estratagemas, enquanto seus estratagemas são do conhecimento de Alá, ainda que com seus estratagemas as montanhas deixem de existir. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. Então não suponhas, Muhammad, que Alá falte à promessa a seus mensageiros. Por certo, Alá é todo poderoso, possuidor de vindita. Um dia, a terra será trocada por outra terra, e também os céus, e expor-se-ão eles a Alá, o único, o dominador. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. E verás os criminosos nesse dia aos pares atados a grilhões. سرابيلهم من قطران Seus trajes serão de alcatrão e o fogo lhes cobrirá as faces. Para que Alá recompense cada alma do que logrou. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. Esta é uma mensagem para os homens, para que se guiem e com ela sejam admoestados, e para que saibam que Ele é Deus único, e também para que os dotados de discernimento meditem.